1x30, 30x1. Aos sábados, o Canal 2 dedica 30 minutos a um género musical ou a um artista. Já sabe, se quiser, pode-nos enviar um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com com a sua sugestão do seu artista preferido ou do estilo musical mais a seu gosto. 1x30 e 30x1. Aos sábados, das 14h30 às 15h, no Canal 2 da Antenaweb. Um dia pode ser muito longo e repleto de momentos muito complicados. E isso é o que vai poder acompanhar nesta série. Jack Bauer é o detetive-chefe da Unidade de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos da América. E em 24 horas tem que proteger a vida de David Palmer, candidato à presidência norte-americana, e ele que é alvo de um atentado terrorista. Acompanhe aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web esta emocionante série. 24 horas, todos os domingos às 2 da manhã, só aqui no Canal 2 da Antena Web. Perdoa-me se consideras que estou a ser persistente. Ou, se não fores capaz de perdoar, espero que sejas, se apenas paciente. Nuno não está apenas a falar para uma parede. Pois. Está a falar para a parede do seu quarto. Lembras-te que... E também para o estimado ouvinte. Anterior, eu confessei que estava perdido porque partiu alguém que eu estimava, respeitava e por quem sentia uma ligação especial? A parede do meu quarto. Um espaço radiofónico onde durante 30 minutos Nuno reflete e partilha músicas com os ouvintes. A parede do meu quarto. Aos sábados, às 8h30 da noite e até às 9h, no Canal 2 da Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. We'll be right back.

Summer! Canal 2. Thank you. Canal 2 da Antena Web. We'll be right back. gotta stay. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. I won't pick up your feet. Now I'll pick up your feet. Is that what you really want? Dance the web.